Bem, a gente está aqui pela terceira vez na casa de Sérvulo para tomar café e conversar mais uma vez aí. Se você tem acompanhado a gente, está aí o café de número 3. Comigo à mesa, Fábio, Sérvulo, Marcos e eu, Daniel. Comigo à mesa, você mesmo está. É verdade. Eu vou bater essa xícara aqui no prato, porque tem um ouvinte lá, Fabiana, disse que ouve e perguntou. É verdade mesmo que vocês estão comendo, é? Porque ele ouviu. Vamos bater cada um. Ela perguntou, é verdade mesmo que vocês estão tomando café? Pois é, Fabiana, é verdade. Estamos aqui tomando café na casa do céu. Que onda. Mas é legal o som dele. Não, o primeiro café. Eu tava na cozinha. Tinha hora, cara, que era alguma coisa caindo, velho. Me perguntou. Lavando alguma coisa. Pai, pra. Foi tu lavando os pratos no. Tá em rio pra caramba. Lavando os pratos no. Vocês chutaram? Você foi assim. A Aninha também quis chutar. Vou entrar uma voz grossa aqui no debate, é o Fábio, tá, gente? Uma voz de homem. Homenzarrão. Homenzarrão. Boné, tudo que eu vou. Vamos começar sobre o nosso esporte? Vamos. Aí. A gente tava assistindo lá em casa, foi a galera pra lá. Tinha um pirraia, né? Um pirraia foi lá assistir. Eita, vai sair um gol do Palmeiras. No meio da galera, ó. Cala a boca! Eita, olha aí! Eita, vai ser gol do Palmeiras! O Sport vai conseguir, não! Cala a boca! Daqui a pouco ele vai tomar quase que dá nela. Tu viu onde ficou o pai do Magrão? Não. O cara ficou no meio da torcida do Palmeiras, lá em cima. No meio mesmo, ele e outro cara lá. Falei, mas tu não sabia que era? Irmão do Marcos. Ficou lá no meio, cara doido. E logo ali, São Paulo. Pai e irmão. Magrão. Eles moram lá, é? Acho que é. Magrão não é pernambucano. Acho que não. Por sotaque, né? É. Não, ele não tem. Agora, eu achei que ele falhou naquele gol. O que vocês acharam? Eu achei que ele falhou. Aquele tipo de falta, aquele tipo de gol é característico. Bola na área, ninguém toca, a bola entra. Se ele tá no lugar fixo, na ele linha. Cai. Não, e ele cai só, ele pega a bola. Mas ele deu o pulo. Aí, quando você dá o pulo, você não vai pra lá, você fica aqui no canto, diminui o espaço. Pulou pra um lado e queria pegar a bola do outro. Sabe, desculpa. Não, porque a gente ficou muito tempo no aeroporto lá, no outro país. Não, tá, ninguém alegou isso. Ficamos cansados e não deu pra vir. Quem foi que alegou? Quem foi que alegou isso? Não importa, não, mais esse tipo de coisa. Acabou o queijo, foi, bicho, e tu tá comendo assim? Não. Acabou? Tá aqui, vou comer mais um pão ainda aí, cara. Tá, desculpa. Agora, gravando aí essa briga por comida. Pior é. Se a gente comer, depois brigar. Vamos lá. Falar sobre o erro. A questão da criação, da evolução. Espera aí, essa faca aí. Toma aí. Esse camarada aqui é um grande autor que vocês falaram que seria o erro dele. Adalto Lourenço. Ele vai estar aí, cadê esse? Vai? Aí vai aprender. Quem vai estar agora da aula lá em Candeço, no Brandê, sobre escatologia? Aí. Mas ele foi aquela mesa lá. Aí é aquele. Eles fazem efeito programa livre, né? Mas é bem antes do movimento, né? 6 horas. Mas de 6 horas da tarde. Você está em Candeço, é, Fábio? Queria. Não estou. Puxa. Quando. Como é que pode, bicho? Não entendo isso. Diz isso, sabe, né? Diz isso à igreja? A tua igreja? É, canto baixo. A Johnny, um cara retado que podia investir mais nele e tal. Tava lá num projeto missionário. Quando eu vi Johnny lá. Foi, abre e tal, eu fiquei abre. Eu sei. Onde é o projeto? Foi de Sérgio Bira, de Sérgio Bira. Ah, sim, sim. Abre na taça? Eu fiz questão de não ver. Mas como foi? O que é isso? É, tipo viagem missionária. Só que é bem organizado, entendeu? Onde? Onde? De Moeiro. Estão plantando a igreja lá. Três dias por semana o povo da igreja de Sérgio vai pra lá. É diferente, né? Não? Tudo organizado. Três dias? Três dias na semana tem gente da igreja. Tem umas 5 pessoas da igreja indo pra lá, revezando. Agora diz assim, ele já tem um ponto lá. É a congregação lá da igreja. Tem todo o programa. Isso é tudo organizado. E quem que fica lá? Tem missionário? É Gustavo que vai ficar lá. Gustavo, cara! Guguinha? Guguinha, velho. O Guguinha foi pra lá, foi. Eu tava lá também. Tinha a galera das Graças. Eu disse, tinha Graças, primeira igreja em Putinga e Casa Caiada. Tudo lá. Gente, só. Muita gente. Olha, e Gustavo, vai sem pra. Eu falei pra Gustavo ele vir. Fechou o outro, dois minutos. Ô, Serro, mas é Limoeiro. Não tinha um cara lá meio velhão, meio tradicional, ficava até jovem, mas tu. André. É, que o dele. Um dia ele pregou na beira da praia, no ouvi. Ele. Assim, sobre os filhos de Deus, quem vai ficar lá é Guga, né? Ele já tá. Ele já é pastor e tal, Guga, não fazer nada ainda. Mas Guga é que vai ficar. Estava acabou? Já acabou já. Vou estar com o seu ordenado agora aí mesmo. Sérgio Lima no pé agora. Assim, pastorear, eu ordenar um cara novo, né? Mas eu acho bom demais esse cara. Sérgio Lira. Mas ele ainda vai passar pela sabatina, né, cara? Com ele, né? Vai. Não, mas ele não tá no. Ele tá, o prestado dele não é o de Sérgio Lira, não. Ah, tá. Ele vai prestado? Ele é do prestado das Graças. E ele é membro das Graças. Só que ele está no consórcio de igrejas. Que quem mais faz as coisas e pensa é Sérgio Lira, e ele é que toma feio das coisas. E aí assim, o consórcio da igreja é interessante, os consórcios de igreja, porque tipo, a congregação é da Iputinga. As igrejas, né? Ah, e é na da Iputinga aquela? Eu pensava que era um outro campo lá em Limoeiro. Não, é a congregação da Iputinga. O obreiro que vai ficar lá é das Graças. A igreja que está organizando mesmo assim é a igreja de Casa Caiada, a primeira igreja, né? Bota lá os recursos. Quem? A primeira estava bem. Tinha gente da primeira. Impressionante. Não, tinha gente, mas. Aí andar no sol, tá ligado? Tá. Eu nunca fui lá nessa igreja, né? A primeira? Casa Caiada. Onde ele ia lutar? Ah, muito joia lá, muito joia. Uma quadra, né? Um dia eu vi. É uma quadra, só que a diferença uma daí. Foto dele pregando assim. Por exemplo. Bota uma luz e tal nele só. Na... A quadra é assim, né? A quadra é o retangular. E eles pregam assim. Aí não, nessa parte de cá. Tem um palco, Zé. Já vi. Acima do palco ainda tem salas. Pra baixo também tem um monte de coisa assim. Você desce o mundo lá embaixo. Tal. Então o nível da igreja é um pouco acima da. Da quadra? Da quadra, um pouco acima. Um pouquinho, né? Eles subiram um pouquinho e foram um pouco pra baixo, aí ficou. Deu. Assim, não é muito em cima pra ficar embaixo, não, entendeu? Tipo, a quadra é quase um primeiro andar, né? Incrível. A quadra é um pouquinho em cima só. Mas aí eles desceram também. Igual a Boa Viagem, ali, Boa Viagem. Não, é feito. Sabe shopping que você entra, você vai pelo estacionamento, entra no primeiro andar, sai no térreo, você sai do estacionamento também. Legal de Cristo morreu. É o desnivelamento do solo. Cara, eu deixei. Legal. Não, foi um lugar de morreu. Ó, uma coisa que eu tava pensando, não sei como é que vocês pensam isso aí. A gente não pode usar a caveira, disse que foi o lugar onde Cristo morreu, o mundo da caveira. Vê, aquela frase batida, mas como a gente está aí nas igrejas, aquela questão de qualidade e quantidade, né? Não trabalhando com absolutos, que uma coisa é uma coisa, mas quantidade de pessoas, vocês acham? Quantidade. Com qualidade? Não, peraí, quantidade. Ela vai agir contra, também não contra, sempre contra a qualidade. A quantidade vai ser empecilho? É uma pergunta. Ela vai ser empecilho para a qualidade. E depois, a qualidade, de fato, na experiência de vocês, gera mesmo quantidade, necessariamente? Depende do empecilho, né, bicho? Assim. Que empecilho? Tu falou se a quantidade, se vai ser só quantidade, pode ser empecilho. Ah, sim. Perguntou, né? Se assim, quando tem. A igreja cresce demais, muita gente, aí dificulta a qualidade da igreja, o ser igreja mesmo, não, de fato. Eu acho que não dificulta a qualidade. Só dificulta essa liderança. Não só não criar uma liderança. Não... Um pastor para 300 pessoas, eu acho que aí, se o cara não preparar liderança, pessoas para ajudar, para apoiar. Aí perde o controle. Acho que aí sim, né? Vai criando vários problemas. Ou então os problemas vão ficando acumulados, né? Aí a gente vai ficando doente. Eu penso em quantidade. Mas se o cara fizer bem feito, necessariamente vai chegar a quantidade. Se ele fizer o quê? Bem feito. Bem feito o quê? Fizer. Caramba, tá difícil. Tá difícil entrar. Primeira resposta dele, tá a primeira dentro, resposta tá foi. Da linha. Pra gente entrar, né? Tô raciocínio. Tá comigo aqui? Tô com você. O que tu acha, Fábio, lá, da tua experiência da igreja? Se tá dando um bom alimento, se fazendo um bom trabalho com o número pequeno, a tendência é haver um crescimento. Vai crescendo junto, as pessoas que foram discipuladas, que foram preparadas, vão sendo livres, vai. É um crescimento. Tudo é o início. Se no início teve um bom preparo, um bom alimento. Uma base. Uma boa base, a igreja vai ter um bom crescimento de pessoas preparadas. Mas é o que eu estava dizendo. Você, que é o líder, está fazendo quantidade, assim, entre aspas, com qualidade. Está preparando líderes e está dando um alimento sólido, né? Eu acredito. Está fazendo as duas coisas. É, é o que eu penso dessa igreja aí, do líder. Lá tem pessoas... que a gente sabe que é bem preparado, a igreja lá é grande, tem um bom crescimento, e é uma igreja que tem um bom alimento, dá para perceber isso. Ele trabalha... Diferente de outros, que a gente sabe que está inchada, mas o conteúdo teológico... É legal, aquele trabalho, essa igreja trabalha respeitando os talentos naturais e os dons. Você vê, da outra vez que eu fiz lá o Memorial Extremo, veio rock metal de lá, cara. Uma menina que era vocalista, ó. É o Close. Uau! Na igreja de Deus, cara. Close. É, ó. Eu achei a metade. Mas então, assim, pelo que o Fábio disse aí, que às vezes as pessoas acham. Isso é tão básico, cara, que. Não, minha igreja tá pipocando. Sempre quem pergunta, como é que tá a igreja? Não, tá cheinha domingo. É, tava cheia. Não é. Eu tava pensando aqui exatamente essa figura bíblica. Que tem os textos, né? Assim, sempre trazem essa ideia ou de corpo, ou de edifício, né? Ou de uma planta que cresce e tal. Eu acho interessante porque, como o edifício, por exemplo, essa realidade se aplica muito para a igreja. Né? Não tem como você ter um crescimento do edifício com qualidade, certo? Com segurança, né? Porque aí a qualidade do edifício vai ser essa questão aí, se o prédio é seguro, se está bem construído e tal, blá, blá, blá, a fachada, beleza, tudo mais. Mas... para o cara construir o prédio, ele planeja, entende? Quando ele começa a construir, ele tem o trabalho de alicerce do edifício, é interessante, demora mais do que o é mais o trabalhoso resto do prédio. É mais trabalhoso, mais cansativo. É mais cansativo, exige muito mais esforço, suor. Gasta mais, né? Gasta bem. Gasta mais. Mais. Tudo. Enquanto que as partes de cima, né, os pavimentos superiores, você vai construir. É como que quase que um encaixe. Pum, pum, pum, pum, pum, e arrebenta tudo lá, assim. O que eu acho que acontece é que o empecilho que o crescimento às vezes causa na igreja é exatamente por essa falta de planejamento, entendeu? O cara não planeja e o cara não investe na base. Às vezes quer subir uma parede sem a base estar toda pronta. Quer subir a parede sem a base estar toda pronta. Quer construir o primeiro e o segundo andar sem que os alicerces estejam prontos e dito assim, secou, está firme, agora vamos caminhar. Tem que ser feito, eu acho que tem que ser feito assim mesmo, base, secou, tá pronto. Isso. Aí, ó. Vamos planejar o primeiro. Por quê? Pra construir o segundo, o primeiro tem que estar pronto. Claro, tem. Então, totalmente? Com luz, eletricidade, encanamento. Não. Você acaba não. Mesmo, né? Mas aí é que tá. O crescimento da igreja, do edifício, não envolve apenas, vamos pensar assim, o edifício seria tamanho, a igreja seria a quantidade de membros. Crescimento não significa aumento de quantidade, de número. Perfeito. Então, assim, a igreja pode ter, na membresia, aumentado 10% só. Mas como igreja ter crescido 50%. Que bom. Entende? Não significa dizer que a igreja que aumentou em número, ela cresceu. Mas também não significa dizer que a igreja que cresceu, ela... Enfim, acho que agora meio que trocou aqui as bolas. Mas deu para entender aqui qual era a questão. Vamos ver. Então, acho que é mais ou menos por aí. Então, tem algum tipo de crescimento atrapalha muito a qualidade. Muitas vezes a qualidade ela não significa necessariamente quantidade de membros. Por quê? Porque a igreja cresce não apenas se chegou mais gente. Ela precisa aprender a ser igreja. Né? É maturidade, aprender depois a ser igreja. Depois eu faço a pergunta. Aí, esse crescimento aí, mais cedo ou mais tarde, ele vai começar a trazer pessoas para a igreja naturalmente. Isso. Porque é uma igreja que aprende a viver e a ser igreja. Naturalmente ela vai atrair pessoas. Depois que falo falar, eu vou fazer uma pergunta. Se é possível, como medir a maturidade e como saber o tempo de passar da base para as paredes do primeiro andar? Vai lá, Fabiano. Porque mesmo fazendo o edifício bem preparado, com a espécie bem firme, bem forte, depois, se não estiver conservando o prédio, ele vai cair, né? Aí o pastor falando lá da igreja nossa lá na Suíça, ele dizendo a questão que como está a igreja lá, que ele foi numa igreja de um grande avivalista da época, que era uma grande igreja e hoje só tem 15 membros envelhecidos. Não existe jovem nem criança. Aqueles 15 membros envelhecidos morrendo, vai acabar aquela igreja. Que foi uma igreja tão forte, que tinha um líder tão bem preparado, tinha uma liderança tão bem preparada. Então, eu acho que depois que o prédio está bem preparado, bem alicerçado, deve... Se não tem que tiver conservar, né? Se não tiver um... Manutenção. Aí vai desabar do mesmo jeito. Mas, ao mesmo tempo que uma... Será que uma igreja local, certo? Comunidade, ela necessariamente tem que ser para sempre? Não. Essa ideia que... Também não. Isso aí é, não, porque as portas do inferno não prevalecerão. Isso, não tem nada a ver. Igreja. Que igreja é essa? É a local? Não é a local. Mas... É a mesma coisa do grupo pequeno, às vezes eu digo. Não quer dizer que um grupo pequeno vai ser para sempre na sua casa e vai ter esse grupo para sempre. Chega um momento que a força de multiplicação, de vida, de transformação de vida em vida, ela se enfraquece. A planta, tem árvores que duram 300, 400 anos, mas um dia ela já morre. Não, e se a igreja não morresse, cadê as igrejas do Novo Testamento? Cadê as igrejas da... A gente ia estar bem demais. Sabe qual é o problema em relação ao crescimento? O problema não são as igrejas que fecham. Nosso problema são essas igrejinhas que abrem. Esse é o problema, que se abre essas igrejas. Mas o país lá está acabando, não está surgindo novas igrejas. O país lá. Não, ali há um esfriamento, foi um esfriamento que houve, né? Como houve um avivamento, houve um. A questão uma é essa, não é que boa, a igreja vai ficar para sempre, mas eu acho que o Brasil. Se a fé tivesse sendo continuada lá, alimentada. Eu tô falando, a local, ela não precisa existir para sempre. Às vezes a gente fica em crise até porque acha que aquela igreja local ali, ela não pode fechar de jeito nenhum. Então, tipo um trabalho que a gente começa num interiorzinho aí. Aí há 30 anos o trabalho não anda, não vai, entende? Aí de repente chega uma outra igreja, uma outra comunidade e começa na mesma cidadezinha. E começa a crescer e tal, e tal. Os membros que estavam nessa igreja há 30 anos começam a migrar pra lá e tal. E o trabalho vai crescendo. Então, fecha a porta pra outro lugar. O evangelho não tá ali? Eu não tenho noia com isso não. Eu não tenho também não. Sabe o que eu acho problema aqui no Brasil, cara? eu tô olhando assim, que, que as pessoas têm se enrolado é em relação ao crescimento a todo custo. Você vê, eu acho que até eu tô pegando essa mania. Quando você pergunta de igreja, você sempre liga com um crescimento de número de pessoas. Tem tanto, indo tanta gente. É, esse tanta gente tanto. Culto, é financeiro e quantidade de pessoas, né? É. Que geralmente, erradamente, se mede o crescimento da igreja. Se a igreja cresceu, quanto financeiramente? Tanto. Pô, a igreja dele cresceu. E a espiritualidade pelo livro, né? É. Quando tá dizimando, tá espirituais. Não tem nada a ver. Poxa, nada a ver. Aqueles camaradas lá de Jesus que davam um bocado. Embora também, às vezes, também denuncia algumas coisas, né? Não necessariamente, mas se você está numa igreja onde a condição financeira das pessoas, você sabe que assim, não é lá tão ruim, e a igreja está capengando, então peraí, o apego ao dinheiro está demais. Né? Eu estava olhando o templo da Assembleia ali na Cuscabugá. Cara, tem muita. A quantidade de membros que ali tem, né? Assim, inclusive as congregações também são membros dali. E vão para lá. Tal. Mas a grande maioria, talvez eu acho que 70% daquela comunidade ali é um pessoal de classe mais baixa. Né? Mas tem também muita gente que tem dinheiro ali. Mas aquilo não seria também uma estratégia? Porque um povo pobre, vamos supor, tem gente que o povo pobre, tem povo pobre, gente humilde, vamos dizer assim, mais humilde. Mais carente, que ele tem problemas em ir para um lugar de uma condição financeira maior. Mas tem outros que gostam. De estar num templo para dar ideia essa. De. A questão é com o dinheiro do pobre que aquilo está crescendo, entendeu? Então, assim, o pobre, normalmente, ele dá, entende? Então, e o apelo que é feito lá com relação a dízimo não é como nessas outras igrejas aí, que fica meio que negociando, mas, né, e tal, de tanto, tal, tal. O pobre dá. Então, assim, o que acontece hoje é que tem muita gente que está apegada demais ao dinheiro. E essa galera não dá, meu amigo, na igreja. O pobre dá para fazer luz para o nego rico da igreja. Tem gente que dá o dízimo e acabou-se. E olha lá. Porque é obrigação. E olha lá. Que ainda tem os meses que o cara negocia, aí no próximo mês ele quer dar os dois, como se fosse só uma questão financeira. Prestação. Com Deus, entende? E essas coisas dificultam. Então, assim, de certa forma, elas também denunciam a visão das pessoas, né? Como é que elas estão encarando? Desconto. Irmão, não desconto. Não, pelo menos 3 meses eu quero pagar tudo. 8%. Eu quero pagar tudo em dinheiro vivo. Quanto que dá? Mas, ó, cara, eu tive uma experiência, eu acho que de nós, que da igreja mais carente, eu acho que, né, não, aqui é a igreja lá de Capuá. E as pessoas carentes, a minha experiência, na minha opinião também, é que eles são mais, temerosos com essa questão de dízimo. Inclusive, certo, a ponto de eles chegarem a ficar devendo entre aspas. Sim, não pagar um mês e querer pagar. Porque pra eles, coisa. Cara, muitas vezes não é questão de dívida, não. Com Deus. Não, cara, é uma questão de temor, entendeu? Aham. Uhum. Nada, céu, tu acha, mano? Mas, cara, sabe porque eu tô falando de vivência mesmo. Tem uma. Ó, nunca na minha vida eu falei assim, pessoal, tem gente que não tá dando dívida, nunca, cara. Sempre falei que o dízimo é uma resposta. Sempre falei que o dízimo é uma resposta. Né? De qualquer ação da gente, qualquer obediência da gente ao Evangelho, é uma resposta ao amor de Deus. Entendeu? Ele vai continuar amando a gente e tal. Mas as irmãs, cara, chegavam assim, não por mim, falavam por mim porque eu era o líder, que estava lá achando que talvez até eu pudesse falar alguma coisa. Mas você percebia que elas, existia um temor, é um costume, cara, deles. O povo carente, ele é assim, cara. Assim, eu acredito, negão, que pode haver, sabe? Eu tenho certeza que pode, que deva existir no coração de muitas pessoas essa ideia de dívida financeira mesmo, para com Deus. Né? Mas lá não é assim. Quando as pessoas falavam para mim assim, me perdoa, pastor, me deu. Não se preocupe, não. E foi a primeira coisa que eu disse, na primeira reunião lá, Gente, eu espero daqui erros. Eu espero que vocês esperem erro de meu também. Inclusive em relação ao dízimo. Eu citei o dízimo. Isso aí. Mas eles têm, cara, um temor. Eles têm um temor, sim. Agora, pode ser que esse temor esteja misturado com um pouco dessa questão financeira em si, sabe? Não, que se eu não der o dinheiro, as coisas vão dar errado. Assim. É, pode ser. É, há muito disso. Por aí, mas cara, cultura, o que foi ensinado, assim, é isso aí. Isso também tem muito, né? Assim, se eu não for fiel, Deus vai me... Devorador. Cara, deixa eu dizer uma coisa pra tu. Eu tava dando um estudo bíblico essa semana. Tá falando sobre a graça de Deus, o amor de Deus. Eu peguei alguns papéis, escrevi nesses papéis coisas que a gente poderia fazer para, entre aspas, conseguir o agrado de Deus, conseguir ser salvo, conseguir a aceitação, a justificação pelas obras. Dar esmolas, controlar a língua. Coloquei isso como condição para se chegar a Deus. E dei um papel para cada um. No último papel, que era numerado, tinha aceitar o sacrifício de Cristo por você. E tê-lo como Senhor. Fiz num grupo. Aí tudo bem, foi passando. Aí, número 1, você acha que o que tem aí ajuda você a ser aceito por Deus, a ser justificado, amado e salvo? Aí, dá esmolas? E sim, sim, lógico. Todo mundo foi dizendo isso, que aquilo ajudava ela. Esse, né? É, lógico, dá esmolas, ajudar os pobres e tal. Aí eu ia e tentava refutar. Aí o outro, ter pensamentos puros. Ele, lógico, tem que ter pensamento puro para que Deus olhe para nós e tal. Eu ia lá e refutava. É, limpo de mãos, que eu preguei naquele Salmo 24. Limpo de mãos, né? Ações corretas. Não. Todo mundo. Aí, caramba, eu ia explicando, em cada ponto, explicando. E ainda o pessoal, meu Deus, como o negócio está arraigado, cara. É, muito difícil. Aí eu, no último, falou Jesus, né? Aceitar Cristo como Senhor e Salvador, entregar a vida a Ele, confiar nele. Por causa das obras dele você ser aceito. Aí expliquei a questão do sacrifício substitutivo de Cristo e tal, da justiça, né? Tirar nossas más obras e colocar a justiça de Cristo. Enfim. Aí perguntei, entenderam? Pessoal, entendemos. Bom, isso é a graça de Deus, né? Aí por último eu disse, o que é que a terra faz para receber a chuva? Aí o pessoal espera. Não faz nada. É a mesma coisa nós em relação à graça de Deus. Nós não fazemos nada, ela vem se nós aceitarmos pela fé. Então o que aconteceu? Tudo bem. Aí na hora de orar, se alguém tem pedido de oração, tá, tudo bem. Aí a irmã disse assim, eu pedi a Deus que ele me cure, ou me ajude, sei lá, me dê emprego. Ela, que bom, você está procurando, né? É, dependendo aí dos meus merecimentos, né? Assim, na hora! Acabou. Opa, não entendeu nada. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe todo mundo. É uma questão cultural. Meu Deus do céu. É uma questão cultural. Dependendo dos meus merecimentos. Por isso que o calvinismo aqui, para ser entendido, para ser aceito no Brasil, é muito difícil. É uma questão cultural. Esse povo, por exemplo, vai num velório. Se o pastor chega de terno e gravata no velório, cara, todo mundo espera que ele faça alguma coisa, que ele diga que hora vai tampar o caixão, que ele chame as pessoas e faça toda a cerimônia e tal, que ele ore o Pai Nosso. Ele pode fazer tudo. O que ele quiser fazer, ele faz, porque o povo está tudo assim. Ó. Ele é o sacerdote. Fala o que quiser. É uma herança cultural católica. Né? Como... Aquele livro que estou fazendo com a igreja de Augusto, ele fala sobre isso aí, né? Quando as pessoas me chamam para ir no velório, me chamam, um ente da igreja, um parente de alguém da igreja morre, falece, eu vou. Cara, só se acostumar com esse negócio. Quem é que gosta de estar no velório? Ninguém gosta. Mas eu vou lá, cara. A bisca é melhor, tá bom. Fico na minha e tal. Na casa de alguém. Aí eu fico com a família lá, mas fico lá na minha. Eu não fico mexendo no caixão, olhando e arrumando, organizando. E aí eu pergunto, ó, quando você achar que estiver na hora a gente orar e dar uma palavra, você me diz. Acabou. Só sinta vontade, eu prego, oro e acabou-se. Quem tem que levar, que leve e tal, tal. Aí o cara dá aquela ajuda. Tal, mas... Joga um pouquinho de terra, joga uma terrinha lá. É aquela coisa, pastor, tem que ser o primeiro. Mano. Tradição, né, bicho? Sempre foi feito assim. Esse negócio sempre foi feito assim. Fácil quebrar minha porta. Essa é por isso, cara, eu não me canso. Eu acho que aquela, uma frase que Lutero fala, que a gente não precisa de mais de uma semana para esquecer da justiça de Cristo. Por isso ele falava toda semana, toda vez ele falava sobre isso. É impressionante, cara. Essa mulher, por exemplo, que terminou esse negócio dependendo do meu merecimento. Ou seja, vai responder minha oração. Se você toma essa mensagem do evangelho, da justiça, da graça, entende? Sobre o cara toda hora, pra confrontar mesmo, levantando questões assim que até meio que escandaliza, né? Assim, o cara fica, não é possível e tal. Ou a galera não vai entender isso nunca, não. Mas sabe o que é, cara? Sabe o que é? Eu acho assim. Aqui todo mundo é assim. Quem tem dinheiro compra, quem não tem, compra. Quem tem, tem. Quem não tem, não recebe. Eu acho o seguinte, ó. Se a pessoa pensa assim ou age assim, ela não age por conta própria, cara. Não, mas se for um crente. Porque todo cristão, assim, pelo menos a grande maioria, ele é fruto do meio, por assim dizer. Né? Ele é resultado do, como nós. Nós somos resultado da nossa criação, dos nossos pais. Nós somos resultado da nossa criação. Ou seja, eles são resultados, esses pensamentos são resultado de ensino. É uma vida toda, né, cara? Aí, por não exemplo, é uma noite que vai mudar. Por exemplo, ontem o Fábio levou lá o livro As Doutrinas Maravilhosas da Graça, de Michael Orton. E o que é falado nesse livro, que ele fala, como vai falar sobre a predestinação, que nós tornamos o ensino da predestinação seco. Ele usa até a palavra, não é afável, ele usa até essa palavra assim. Eu achei muito interessante esse termo. Porque diz assim, que a Bíblia não diz simplesmente que Deus vai mandar a gente para o céu e para o inferno. Mas fala que quando ele... Primeiro ele diz duas coisas. Diz assim, primeiro, nós estamos esquecendo que nós não merecemos nada. E que nós merecemos a punição. Exato. Que é o que a gente merece, que nós deveríamos receber. E fala do assunto como se for merecedor, né? É. Eu fui escolhido. E em segundo lugar... Eu fui escolhido! Aí... Gente do céu. Aí... E a outra coisa que ele diz assim, quando a Bíblia diz que predestinou, diz que nos predestinou em amor. Diz que ele nos predestina através da morte de Cristo, da ressurreição e tal. Então ele dá a vida à doutrina. É, porque aí, tem gente que chega no púlpito e diz, tem uns aqui que vão para o inferno e tem outros que vão para o céu. Não interessa o que vai ser feito. É, esse fatalismo acaba com a doutrina. Pois é, então essa ideia que até no livro também está dizendo, eu cresci assim, vê. Se eu não tivesse seminário, talvez ainda pensasse assim. Que se na escola dominical Jesus voltasse e eu não fizesse na escola dominical, eu ia pro inferno. Eu tinha medo disso, cara. Até 17, 18 anos eu tinha medo de não estar na igreja no dia que Jesus voltasse, de estar dentro da danceteria. Eu tinha medo disso aí. Bem, de ouvir FM. Como o camarada lá. Ligava escondido pra rádio. Como o camarada me dizia, Fábio, eu faço isso. Isso tu faz, rapaz, faço. Ah, pode ser mais na quinta e no domingo eu não faço, não. No cu de doutrina, que você ia lá dar palestra, e no domingo, eu quero de culto, ele não fazia, entendeu? Para não chegar na igreja sujo. É uma teologia católica. É uma teologia do extravasa no carnaval, uma quarta-feira de cima, vem purificar, cinza, vem aqui receber a cinza para purificar. É uma teologia catolicista. É difícil, bicho. É difícil, mas porque você... Mas esse que tá. E outra, aí... cara, o que é que dá ibope em pregação? O que é que dá ibope? Você pode, você vai conseguir. O agora, né? Acredite, vá atrás, faça, vá lá, você é vencedor, você pode, você... Isso dá ibope, cara. Você gritar, vitória. Sobe um pouquinho a voz e fala isso pra tu ver se tua igreja não enche. É. Agora, fala sobre a graça de Deus, sobre a passividade. Aí, bicho, o povo acha estranho. Ó, esse assunto que eu tratei lá no momento de ter gostado. Aí, não foi filho de duas pessoas. Eu falei, meu Deus, essa pessoa não aprendeu nada. Aí a irmã disse, não, pastor, sabe por quê? Uma irmã encontrou comigo essa semana que o filho dela tentou suicídio. E ela disse que uma irmã encontrou com ela e falou, você é crente, ela sou da presbiteriana. Olha, o senhor mandou te dizer, não interrogue mais a ele. Ixi. Tal. A irmã, Fábio, aí eu fui pra casa, será, meu Deus, que é porque eu tava te perguntando outro da minha cama. Meu Deus do céu. Aí eu disse, irmã, não tem nada a ver, não. Isso tem nada a ver, não. Eu falei, rapaz, tanto. Pelo amor de Deus, foi ensinado. Pô, quantos caldos de gato deu isso? Cinco domingos. Meu Deus do céu. Aí a outra também que eu fui conversar teve um assunto parecido. Aí o que ela disse, falei, irmã, quem é que nunca tem isso daí hoje em dia? Ela disse, não, mas Foi tiro e queda, Fábio. Oh, meu Deus. Aí você vem de cima, em cima, em cima, em cima. Pois eu sou a favor. Você prega no domingo. Prega no domingo. Tem gente que na terça-feira no gás você pergunta qual foi o texto pregado. É difícil, mas é a cultura. É erro, exatamente. Agora, eu vou te dizer uma coisa boa. Não é contando vantagem, não. Mas pelo menos no meu grupo lá, que eu tô liderando um grupo que Lucimara tá tendo que fazer cursinho, eu tive que liderar o grupo dela, não vou nem podendo gerenciar. Eu chego lá, sermão de domingo, Salmo 24. Não, vai, não diz os pontos, não diz nada. Mas sabe mais ou menos qual foi o escopo. Se lê, lembra. Então, às vezes. Também outra coisa é a seguinte, porque falta o conhecimento da Bíblia mesmo. Você conta às vezes uma história no Velho Testamento e o pessoal diz, ih, está na Bíblia. É verdade. Ô irmão, mas será que às vezes não é o nosso método de pregação? Será que a gente tem que explorar mais assim as histórias de introdução que vai ficar mais marcante, que vai não, não, tudo bem, tudo bem. Mas mudar um pouco o método de pregação. Mas Fábio, fazer uma ilustração. Esses sermões, olha a minha, eu tenho pouquíssima experiência, mas esses sermões, às vezes, sabe o que é que fica na cabeça do cara? A história engraçada que o pastor falou. Mas vamos pular a história. Para o cara fazer isso, ele tem que ser muito bom para que a história, e selecionar bem a ilustração, ela seja, de fato, o princípio daquilo que você pregou. Um dia. Não é contar por contar. Sim, sim. Tem que fazer a ligação, né? Porque, tem que trazer à memória o que você disse, quando ela lembra daquela história. Por exemplo, um dia eu fiz lá, fui dar um exemplo lá de bênção sem medida, peguei a água e derramei na cabeça do diabo. Lá falei, todo mundo, de gravatinha, tchum! Criou tanto uma polêmica. Fábio deveria ter feito aquilo, não sei o quê. Na frente dos outros. Que, foi, no que dia à noite. Do cara. Mas um dia... Ele gostou, ele riu. Ele mesmo não se incomodou. E eu usei ele. Como você tinha falado com ele antes, não? Não. Tem que falar. mas aí, o cara com raiva lá. Ele jogou água, jogou bem. Mas aí, cabeça quente. Mas aí também eu sabia a pessoa que eu iria fazer. Você conhece os outros. Aí eu joguei lá e ficou aquela coisa. Outro dia eu fui falar sobre um povo do inferno, ou viver o Salmo 27. Apagou as luzes e botou a voz. Deixei no escuro. Como é que uma pessoa vive assim? O Senhor é a minha luz. Quando a pessoa não tem luz, como é que ela vive, né? Aí eu apaguei. Então, aí depois ficaram comentando isso aí. Aí, de certa forma, se alguém for comentar falando mal, alguém... Mas o que alguém estava falando? Aí vai estar sempre puxando. É ótimo. Então, eu penso que, às vezes, aquele método de pregar muito estudo... Até que ele estava falando disso, que, às vezes, os preterianos, eles dão mais estudo domingo à noite. Os sermões é tipo de estudo, e às vezes cansa e fala tanto, que as pessoas acabam esquecendo. É técnico, né? Aí fica... Você vê o seguinte, eu tinha começado uma série lá na igreja, em cima da Bíblia, a Bíblia, que era falar sobre os livros, um a um, todo domingo ia falar sobre um livro da Bíblia. Comecei em Gênesis, escolhi uma história de Gênesis, Êxodo, foi embora, Levi. Mas foi gostoso demais, cara. Só que o seguinte, Gênesis é muito mais do que a história de Jacó que eu contei. Então vê. Aí eu peguei ontem, essa série, meus salmos preferidos. Já uns 3 a 4 salmos que eu disse, meu irmão, eu vou, de acordo com a minha capacidade, eu vou expor esse texto. Eu não vou, estou fazendo experiência, vou contar. No meio, logicamente, eu conto algumas experiências, eu faço meus shows de stand-up comedy, né? Mas assim, eu não vou florear demais esse negócio. Eu tenho começado, Sérgio, a observar que o texto bíblico, ele é tão rico e interessante, cara, e marcante, que às vezes a gente rouba dele. O poder que ele tem, a beleza que ele tem. Meu irmão, você pega o Salmo. Eu preguei o 24 agora, mas. Pronto, o Salmo 24. Tu dá licença, tem uma Bíblia aí. Faça tudo que você. Meu irmão, você olha pro texto. Na prateleira. Faltou pão na casa do pão. Esse sermão, fiquei sabendo, no curado. Terminou o sermão, recebeu uma mensagem. Óbvio. Por exemplo, teve um tema, mas era no texto. Tema do texto. Depois que eu comecei a falar do texto, bicho, você sofre quando você é obrigado a ter que... Quando você vai ouvir um pregador que é cheio de firula? Esse fim de semana, eu fui chamado para falar sobre as propagandas, né, com a interferência da propaganda na família. As propagandas de televisão na família. Aí, pessoal, meu Deus, a semana inteira... Aí você tem que... O que eu faço? Porque, cara, tem que... Não tem um texto bíblico você pegar e ficar caminhando em cima dele, ficar falando sobre a propaganda. Vai lá para aquele da placa lá, aquele profeta Abacuque, que manda fazer uma placa para quem passar a ver. Pra quem passar a ver. Mas, enfim, vai ser forçada, entendeu? Aí eu tive que fazer, bicho, um arrudeio. Oh, meu Deus. Aí vai na internet, pega cartazes, fotos de placas. Um monte de propaganda eu tive que pegar na internet, né? Um monte mesmo assim. Agora, seguindo uma linha lógica do que é que a propaganda é, a intenção e tal, toda aquela lógica de assim, que a pós-modernidade tem, que é de experiência, imagem, entendeu? O outro terceiro ponto lá que eu não lembro. E que a pós-modernidade ela trabalha essa questão de imagem demais. Tudo é imagem, imagem, imagem, imagem. Então, a propaganda entrava aí, na questão de que hoje a gente é guiado pela imagem. Mas aí eu mostrei que na Bíblia também, a questão da imagem, ela também é trabalhada. Então, que é trabalhar a imagem em si não é o problema. O problema é a imagem sem o conteúdo. Quando o conteúdo ele é falso, quando o conteúdo é mentiroso e tal, tal, tal. Que esse é o mal da propaganda. Aí mostrei o caos que se está vivendo, a família vive hoje na sociedade. Aí depois fui para um texto que a família também estava vivendo um caos e que Jesus podia mudar aquele caos. Aí o Tonda fala de Jesus, Jesus já deixa a propaganda de agora. E fez propaganda de Jesus. Aí, ó, gente, não me interessa qual é a situação que sua família está vivendo hoje. Se a propaganda é uma das causas disso... A questão é, Jesus Cristo continua sendo ontem, hoje e sempre, ainda o mesmo caminho pelo qual nós temos para sair de todo o caos. Falou familiar, né? É. Mas vê, eu não consigo pegar o texto e fazer uma alegoria e bababá. Aí tem que ser muito criativo, né? Tem que ser muito criativo. Ó, eu sofri, depois reclamei. Disse, meu irmão, não me chama para falar um negócio assim não, velho. Se for uma série de palestras, chama, porque eu não preciso ficar forçando com a Bíblia. Só uma palestra numa empresa motivacional. Tá? Vê, semana passada eu preguei sobre o Salmo 24, na outra eu falei sobre o Salmo 2. Aí qual foi o tema do meu sermão? Beijai o filho. O tema do meu sermão. Eu estou tentando priorizar a imagem de Jesus nos Salmos, né? Beijai o filho. Aí, cara, você vai pro texto, cego. Você pega um comentáriozinho aqui, uma ajudinha ali, tal, acabou, você vai pro texto. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós suas algemas. Ó, nações se reunindo para lutar contra, para tramar contra a nação de Deus, contra o povo de Deus. Davi, que é o escritor desse salmo, não tem aqui, mas os estudiosos dizem que foi, experimentou muito isso, os inimigos contra ele. Aí você vai para Davi, que essa era uma prática do povo inimigo sempre confrontar o povo de Deus. O problema está o seguinte, que eles não queriam que Israel fosse uma nação príncipe, uma nação primeira e principal, e que nenhum julgamento ou subjugamento viesse de Deus sobre eles. Eles queriam ser reinados pela sua próprio nariz. Aí o problema estava assim com o texto. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aí olha onde é que eu fui. Para a questão de que o ser humano, constantemente, ele quer sair do governo de Deus. Ele não quer ninguém dizendo o que ele tem que fazer. Mas o problema está em eu vou romper os laços, eu vou sacudir de mim as algemas. Eu vou me livrar desse negócio de domínio de Deus. Blá, blá, blá, blá, blá. Falei de Jesus, ri-se o Senhor, aquela expressão de Deus, ri-se, né? Tipo ele, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu do céu. Eu, Deus do céu. Pau, pau, pau. Aí Deus diz assim, porque todos esses reis estavam contra Davi, olha o que é que Deus diz no versículo 6. Eu, porém, o que é que diz, Marcos? estabelecido. Constituir o meu rei. Meu rei. Esse sim, o seu, é no meu santo monte. Diz que e vai ser para sempre. E o meu tema foi o 12, beijai o filho. As nações todas, dizendo aqui, Deus até fala, ó, se você não quiser ser regido pelo Deus que eu estabeleci e decretei o seu governo, o que é que vai acontecer com você? Marcos, versículo 9, com vara. Versículo 9. Que minha tradução é diferente. Pede-me e te darei. Tu as quebrarás. Será com quebrada. Com vara de ferro. Mas. E as despedaçarás com um vaso de barro. É Deus está dizendo. Aí ele continua, versículo 10. Ó reis, agora. Sede prudentes. Deixai-vos advertir. Versículo 11. Agora, uma coisa mais positiva. Servi ao Senhor. Isso tudo é um sermão, cara. Servi ao Senhor com temor. Alegrai-vos no Senhor. Beijai o filho. Aí eu entrei. O que é beijar o filho? É uma prática de submissão, né? Chegar. Se submetam ao governo de Deus. Por aí vai. Acaba. Tá, porque... Aí é um sermão bíblico. Acabou, tá na Bíblia, você não está inventando nada. Irmão, e os pontos estão aqui. E outra, tem Jesus nesse tempo. Jesus está aqui, cara. Jesus é o rei constituído sobre nós. Jesus é o rei que a gente tem que beijar a sua mão, nos submeter, beijar o filho, entregue sua vida a Deus. Não diga, rompamos os seus laços. Eu não quero mais esse negócio de Deus, de igreja, de nada. O cara vai por aí, irmão. Ele nunca mais fica sem ter o que falar. Não fica. Não. Olha, o tempo passa e você quer falar mais e não dá. Não dá. Você, é diferente. Tem mais coisa aqui, irmão, mas o tempo acabou. Minha última palavra, Salmo 24. Três pontos, cara. Vê a lógica. Não sei nem se foi a lógica. Mas vê a lógica. Primeiro ele diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Ah, isso aí é tradicional. Sim. O mundo... Não. O mundo e o que neles habitam. Então, a primeira coisa. A criação toda é de Deus. Tudo que está nela... É de Deus também. Inclusive você, ser humano, é de Deus. Sou criatura de Deus, em primeiro lugar. Depois, ó, olha o versículo 3, Marcos. Aí ele faz a pergunta. Tá bom, você é criatura de Deus, né? Pergunta. Mas quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai permanecer diante dele? Aí ele diz, limpo de mãos, puro de coração, não jura dolosamente, não entrega sua alma a falsidade. E dá características do cidadão do céu. Aí você diz, não sou eu. Eu não tenho esses pré-requisitos. Eu não sou puro de mãos. Que é, aí você vai no comentáriozinho. O que é puro de mãos? Ações corretas. Limpo de coração. Motivação correta. Pensamento reto. Isso não sou eu. Então vê. Segundo ponto foi esse. Sou criatura. Segundo, eu não estou gabaritado, mesmo sendo criatura, a entrar na presença de Deus. Olha como eu vou falar sobre justificação. Aí terceiro, como é que diz o versículo? Olha quem é que entra. Se eu não entro, olha quem é que entra. Versículo 7. Levantai-vos ao portais eternos a vossa cabeça para que entre o rei da glória. O rei da glória entra. Quem é o rei da glória? Quem é? O Senhor forte, poderoso nas batalhas. Ele é o rei da glória. Levantai-vos ao portais eternos a vossa cabeça. Aí, ó, ele entra. Eu não entro, mas ele entra, servo. O que é isso? Aí, se você for para o versículo de número 5, diz: este é quem? Aquele que é limpo e puro. Não sou eu, é este que entra, Jesus. Ele obterá. Cadê? Bênção do Senhor. Bênção do Senhor. E a justiça do Deus da sua salvação. A justiça não está em mim. Eu não consigo entrar na presença de Deus, mesmo sendo criatura. Ele entra. Ele, nele eu entro. Ele faz fará a justiça. Na sua? Na NVI. Na minha dá-se também. A minha diz. E Deus, o seu Salvador, lhe fará a justiça. E a justiça do Senhor da sua salvação. Quer dizer, eu serei. Eu terei justiça, serei justo, serei justificado, não por causa de mim, porque eu não entro, eu não permaneço, mas por causa do rei da glória que entra. Então, você quer entrar na presença de Deus, passar de criatura a habitante da presença de Deus, tem que confiar em Jesus e suas obras. Então, eu estou... A exposição bíblica... Isso é exposição bíblica, não é? É. Tem coisa melhor do que isso, cara. Por aí, Daniel. Por exemplo, sábado eu vou dar um... O Joab, quem quiser ir no meu lugar aí, pode até... Eu vou dar um estudo lá no encontro que ele está fazendo lá no Silvânia. Joab. Yeah. Baseado em Romanos 12, 2. A minha vida por Cristo. Uhum. Renunciando minha vida por causa de Cristo. Cara, a gente vai correr atrás de texto. Não se conformando com esse texto. Não tem que escrever esse texto, não vou fazer nada não. Ei, quem é do esporte? Quem é do náutico? Tá ligado aquele pregador, mano? Chega na igreja. Quem é rubro negro? Ah, tricolor, ah, pô, tudo ele, né? Aí fica a gente querendo denegrir, né? Aí tem gente que fala atrás, né? Mas aí vai ser campeão. Aham. É. Após, bicho. É isso aí. Deu. Sim, vai. A melhor coisa, cara. Domingo agora. Eu preguei lá sobre a justiça do reino. E a ideia do texto, assim, é muito rica. Aí eu peguei aquelas cinco perícopes ali, logo depois que ele fala que a justiça deve exceder, ali sobre o assassinato ali, não matarás, depois sobre o divórcio, depois sobre os juramentos, depois sobre o amor ao próximo. Não julgar. É, não, aí já é Mateus 7. É rico demais o contexto. Que negócio da túnica, por exemplo, né? Quando a pessoa tirar a sua túnica ali e bateu a face, aquela parte ali. A túnica, falando que a túnica é uma parte íntima, entendeu? Mas se. E era geralmente usado para pagar dívida. Porque naquela época lá a pessoa não ficava presa. Se ela não tinha condição de restituir, ou de pagar sua dívida, ela ficava como escrava, né? Servindo até pagar sua dívida ali. Então, muitas vezes eles davam aquela parte de dentro para pagar suas dívidas. Só que no caso do texto, não está se falando de dívida, está falando só ofensor, da pessoa que está lhe ofendendo. Assim. Você pega a sua túnica e dá a ele. É, deixa aí. E a questão do rosto, da face? Eu achava que era você, a todo custo, fazer essa atitude. Aí eu descobri o quê? Que se a pessoa recebe um tapa no rosto, oferece outro lado. Como eu fiquei sabendo de um caso que um cara que levou. Eu contei isso na igreja até. O cara levou um tapa no rosto e ofereceu outro lado. E aí o outro cara falou: rapaz, como é que tu consegue fazer isso? Esse rapaz não sabe a raiva que eu tava daquele cara. Então essa atitude não é pra existir. Porque a ideia de Jesus Cristo é que haja exatamente o oposto do que o cara fez dentro de você. O sentimento dele é provavelmente de desamor, aquele que ele já chegou a lhe ofender, ao ponto de lhe ofender. Então você deve ter uma atitude interior, em primeiro lugar, amorosa. Então quando você outro dá. Lado da moeda. Exatamente. Né? Outro lado da cara. É. Exatamente. Aí o negócio da túnica. Aí tem a túnica e a capa. A capa era tão importante quanto a túnica. Caramba. Por quê? Porque ela era tão importante que se a pessoa fosse penhorar. Eu não tenho dinheiro, não tenho comida, eu vou penhorar para eu comer. O cara que recebeu minha capa, ele tinha que devolver no final da tarde. Muitas vezes a capa era usada como cobertor. Inclusive aqueles que não tinham nada, tinham cobertores, entendeu? Os pobres. Tal. Aí você faz isso pelo seu ofensor. Então assim, cara. Eu não precisei falar sobre a atitude que nós devemos ter, mas sobre o que Jesus Cristo ensina ali, cara. No contexto dele ali, do próprio judeus ali da época dele. Isso, quando a gente explica direitinho essas coisas, né? Já em si, a mensagem já é passada, né? Aí só falta você dar uma aplicação mais clara para o povo. Exato. Vai e faça como Jesus disse. Bom, agora, se vocês já sabem, vão e faça, pratiquem. Bem-aventurados se vocês praticarem. A responsabilidade é do povo. Né? Isso. Agora, e aí, você tendo a consciência de que você está falando, aquilo que tem que ser dito mesmo. Que tá lá no teu. Menino, sai a tua crise, consciência, teu peixe. Porque agora é contigo, eu te falei. Se tu não fizeres, ó, amigo, do mesmo jeito, gosta, tu te ama mais. O problema é teu. É mesmo. Não, por incrível que pareça, ó, um assunto que é bem polêmico pra nós. Sim, claro, polêmico, entre aspas. Nós estamos lidando, o Fábio agora disse sobre problema de família e tal. A gente tá lidando com muitos problemas de família. Né? Muito, muito mesmo, assim, divórcio, principalmente essa questão de divórcio. E aí eu estudando esse texto e o contexto dele, quando esse texto diz que não se separe a não ser que seja por relação ilícita. Eu falei assim, Jesus Cristo parece que ele bate o martelo, ele condiciona tão e unicamente o divórcio somente pela relação ilícita. Mas meu Deus. Eu vi o pendrive também. Tá tanto. A gente vê casos de marido que bate mulher que a gente faz. Isso é um absurdo, tem que separar. Não, a gente aconselha. Não, eu estou dizendo assim, que a gente aconselha. Domingo eu falei lá. Aí assim, o que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo dizer que tem que ficar, não. Mas aí o Jesus Cristo lá naquele texto, o John Piper faz um comentário, eu citei esse comentário dele, falei que o John Piper diz assim, que a justiça que o reino exige, que é a que deve exceder aos fariseus, é de que os casais devem procurar solução para os seus problemas através de um coração transformado. Eu até disse que aquela foi a coisa mais difícil de dizer naquela noite. Ou seja, Jesus Cristo está ensinando que o fato de você ser regenerado, cara, deveria ser uma regra, coração regenerado, o cara procurar a solução para os problemas conjugais. Porque ele tem uma natureza diferente, restaurada, cara. Deus vê Jesus Cristo nele. Então ele vê os aspectos de Jesus Cristo, as características de Jesus Cristo dentro dele. Ele foi santificado. Jesus Cristo disse que vê ele perfeito. Aí eu falei, eu achei isso maravilhoso, cara, porque assim, eu na minha própria vida disse, poxa, se eu como cristão procurar a solução como um crente, eu vou dar menos trabalho para minha esposa, entre aspas, né? E ela, cara, se ela procurar as soluções dos problemas dela, da característica dela, se ela procurar no Evangelho, porque ela tem um coração no Evangelho, e eu no Evangelho, nós vamos encontrar, não, cara. O problema é que quando você está com um problema conjugal, se esquece que Deus muda tudo, que Deus é capaz de mudar, que Deus é capaz de reatar nós. Se esquece, cara, quando você está com problema. A gente não procura no Evangelho, não. Quando mais a gente precisa acreditar em Deus, a gente, como diz meu amigo Hugo, titubeia. Titubeou. Eu identificando lá, vários problemas conjugais, muito resultado. Aí eu falei com o pastor essa semana que ele poderia fazer para nos ajudar. Aí ele disse, lá não tem um casal. Um casal que possa aconselhar esse pessoal. Eu disse, olha, um casal que tem lá que eu achava que era um exemplo é o que está pior. Porque está numa aparência terrível dentro da igreja. Você olha para o camarada, olha o casal, você diz, esse é o casal exemplar. Mas quando depois que eu vim investigar umas coisas, é o pior que está lá. Não, porque a gente procura o problema do relacionamento, a gente torna a discussão um fim. Entendeu? Ou seja, a gente limita todo o nosso relacionamento, tanto o conjugal como até o relacionamento de amizade também. As nossas características, entendeu? Às vezes a pessoa é grossa, então ele se limita ali à própria grosseria dele, ele não se limita ao Evangelho. E aí, por isso que eu gostei do comentário de John Piper. Isso na sua ignorância, né? É, na sua personalidade. Sim. Eu não admito isso. Eu sou assim mesmo. Então você tem que ser assim. É. Mas se a solução fosse procurada no Evangelho, cara, ele teria que entender. Porque às vezes o homem quer que a mulher seja. A mulher tem que se acostumar com o jeito dele, tem que ser do jeito que ele é. Aí ele não está cedendo para também entender o lado dela, entendeu? Ou o contrário. Aí é cruel. Exatamente. E é um progresso, né? O casamento ele vai afunilando, né? Afunilando. Enquanto eles estão discutindo e não conseguem solucionar problemas, eles estão indo contra o princípio de ser uma só carne, porque eles estão sendo duas carnes ali. Então eles precisam ser um fisicamente, mentalmente, intelectualmente, espiritualmente. Então é um afunilando. Foi boa essa. Cara, eu tô num terceiro módulo lá da especialização, né? E tá falando sobre os livros dos profetas anteriores, que ele engloba aí Josué, Juízes, livro de Juízes, Ruth. Ele, porque esse novo professor, ele é diferente das dois primeiros módulos, cara. Vê que onda. Não tem aquela ideia de Groningen, Marcos, de... Qual? Do reino, aliança e mediador. Uhum. Aí eu tô pegando agora vê a ideia dele. Um tutor é que ele tem diferente. Ele pega Torá, profetas, escritos. Né? Profetas, tudo que não é Torá e escritos. E pega profetas anteriores, profetas posteriores. E aí ele sugere que a autoria, por exemplo, de Josué, Juízes, Ruth, Reis, seja uma autoria no exílio. É chamado de história deuteronomista. Que o camarada estava no exílio e ele passa a escrever a partir, tomando como base Deuteronômio, que diz, ó, se vocês forem fiéis, vai ser legal. Se vocês obedecerem, vai vir coisas ruins para vocês. Então, nessa ideia, com essa ideia na cabeça, ele vem escrevendo o livro de Josué. Como o povo foi bom e ganhou batalhas, aí vem Juízes, como o povo era mau e Deus castigava, e por aí ele vem. Para que o camarada no exílio, lendo isso, fizesse o seguinte, rapaz, tá vendo, todas as vezes na história que a gente fez o que era mal, veio juízo. Quando a gente fez o que era bem, veio bênção. Então a gente precisa se arrepender para que possa vir o agrado de Deus e a gente ser abençoado. Aí, essa seria a intenção do autor. Aí, rapaz, eu acho isso tão estranho, cara. Uma datação bem posterior para o livro de Josué. Para os livros. Profetas anteriores. Eu não coaduno com essa ideia, cara. Nunca consegui aceitar assim, essa ideia. Não. Honestamente, não tenho muito argumentos para refutativos, né? Mas soa muito estranho uma visão bíblica, né? Assim, geral, o que é que. As intenções de Deus, na própria revelação. Não. Essa coisa, assim, essa ideia. Eu até falei, eu não acho muito estranha essa ideia. Depois, num lugar mais privado, eu disse, olha, a gente estava vindo numa linha de entendimento do Velho Testamento caminhando, e agora, isso aí tá, o senhor, qual o mito do senhor e tal? Eu disse, não quadro muito nessa ideia não, embora reconheça o valor dos mitos, tal, mas eu trabalho com a ideia da própria revelação bíblica mesmo, a promessa de Deus ali, tal da terra. Tudo bom. Vai ser bom porque vai ser um. Agora vai ser um negócio pra, contra aí, né? Josué, eu sempre entendi que ia ser Josué. Depois que eu vi isso, eu fui estudar um pouquinho. Essa Bíblia aqui diz que foi composto pelo próprio Josué. Mas há discussão, muita discussão em relação a isso. Que a datação desses livros do Velho Testamento é muito difícil, cara. Muito difícil. Filho do Novo é? Se Hebreus até hoje você sabe, quanto mais esses. Tem até quem julgue não ter sido Moisés o escritor da Torá. Mas. O que eu acho legal é que a veracidade bíblica ela não é comprovada por essas coisas, né? Assim, não é a datação que vai me provar que aquilo é verdade ou não. Mas exatamente essa verdade no mundo, ela é muito real, concreta, entende assim? Então, não são só essas questões de se foi escrito ou não foi pro fulano, se foi, que vai tornar isso aí mais ou menos confiável. Não, entende? Não é. Mas ele diz isso. A questão da veracidade bíblica, do valor e tal, da revelação. Do conteúdo, não é questão do conteúdo. Ele não, é isso que eu estou dizendo. Então, assim, eu acho legal isso. Porque por mais que a gente fique nessa coisa assim e tal, cara. Mas não sabe por quê? Sabe o que é? Mas aí a intenção da escrita é outra, né? É porque, assim, ó, os mesmos princípios para enxergar a canonicidade do Antigo Testamento foram do Novo também. Né? Por exemplo, os Antigo Testamento, uma das coisas que eles faziam para saber a autenticidade, se foi escrito por um profeta, né? Se o conteúdo contradiz quem? Tal, aquelas coisas todas. Se o profeta. Então, assim, é um pouco importante, sabe, Sérgio? Um pouquinho importante. Por exemplo, os caras lançaram aí o livro de Judas na mídia, contradizendo o evangelho de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo aí e tal. E uma das coisas para refutar esse evangelho, esse suposto evangelho de Judas, foi a história dele. Entendeu? O século que ele foi escrito, com outros pergaminhos que ele foi escrito por hereges e tal. Então é importante pra gente também, porque nós temos aqui o resultado de muita conversa, cara, sobre historicidade, sobre arqueologia também. Entendeu? Agora, claro, Servinho, você, não é que você tá errado, não. Na verdade, você falou uma parte importante, que é o conteúdo da revelação em si. Entendeu? A revelação em si, cara, ela é viva, né? Ela é como a própria Hebreu lá diz, né? A palavra é viva. Ela anima, né? Reanima. Nesse campo do intelecto, nunca se vê nenhum intelectual convencer um outro intelectual de que ele está errado. Então, esse fica um campo muito acadêmico, de fato. Na academia, é interessante discutir essas coisas, perceber essas coisas, tal, tal, tal. Falando no sentido amplo, essa discussão ela termina ficando na academia mesmo. Entende? Não sai muito disso aí, porque para o povo, bicho, na hora que Deus falar com esse cara aí, ele podia até acreditar que o texto bíblico, uma tia minha é historiadora, e ela me botava no bolso, cara, falando que, dos textos, das datações, blá blá blá blá blá blá blá. E na dificuldade dela de vida que ela estava vivendo, ela vai na igreja. Deu mexe nela lá, ela se converte. Hoje ela bota qualquer um no bolso nessas questões de datação, provando que a Bíblia está correta e tal, tal, tal. Entende? O que eu falo é, nessa questão que é espiritual, essas coisas elas ficam muito na academia só mesmo. Sim, não. Eu acho que não, sabe? Acho que não, porque... Dia é desse convencido mês. Porque você provou a ele que foi o cara que... Não, chegou. Não é questão assim, de convencer em si. Sabe, porque a gente sabe da dureza do coração e a gente sabe que o modo operante de Deus, ele é singular, entendeu? Às vezes a pessoa olha pro vento e fala, meu irmão, o que eu tô fazendo na minha vida? Às vezes o cara tem esses lapsos aí, né? Um dia desse conversando com um cara, um cara que não acreditava em Deus, lá na locadora, e sabe que a primeira coisa que ele veio falar? Sobre os filmes, esse filme de Dan Brown aí do Código da Vinci, não sei o que, e tal, que morre gente defendendo uma coisa que não existe, e pá. Aí eu até brinquei com ele, cara, tu é muito cheio de... Não, esse negócio assim, secreto, não sei o que. Esse cara não é muito assim, não existiu mesmo na época dos reis ali. Muita coisa errada, defendida e tal. Mas aí, sabe o que eu disse? Eu disse, olha, Marcelo, que é o nome dele, né? Só, se você tem dúvida sobre os escritos, imagina eu. A questão é quando nós vamos estudar esses escritos. Eu disse, quando eu fui para a Bíblia, eu tentei ir de uma maneira científica, assim, é seca. Mas a palavra vai criando vida. Você vê que tem livros. Aí eu fui, sabe o que eu fui que disse a ele? Eu disse assim, Marcelo, tu sabia que existia mais de 100 cópias de Mateus, muitas delas diferentes, sabia? Que existiam umas, existiam adição de palavras, outras que existiam, tiravam, diminuição de palavras e tal. O que, que isso vai ajudar um ateu a acreditar em Deus? Sim, não, aí eu estava dizendo a ele que, apesar de toda dúvida, por incrível que eu disse assim a ele, ó, cara, existiam dezenas e centenas de cópias, mas o povo primitivo só era lido os livros que hoje estabelece o cano. Entendeu? A igreja... Mas ele não acredita em Deus, Marco. Né? Não tem nada a ver com Bíblia. Mas não. É que quando ele começou falando... É porque eu não falei no início da conversa. Isso já foi depois. Quando ele começou falando assim. Se o mundo é ruim, então Deus criou algo ruim. Aí eu comecei falando sobre a responsabilidade do homem. Né? Eu disse assim... Ah, então quer dizer que o assassinato é culpa de Deus. O cara que estuprou aquela criança é culpa de Deus. A pedofilia é culpa de Deus. Ou será que não é ser vergonhice dos cabas, não? Que não é safadeza dos caras. Aí nós começamos por aí. Entendeu? E aí ele entrou nesse mérito aí. E quando ele foi ouvindo os problemas que existem no texto, Mas que mesmo assim, existe uma veracidade, como você estava dizendo no início ali. O poder do evangelho ali, né, que é inerente a ele. Aí ele foi se afastando. Eu disse, eu não preciso te dizer que esse livro foi escrito por Deus. Leia e ele vai mudar você. A Bíblia não gasta tempo dizendo que... Como, eu não sei quem foi que disse, foi Spurgeon. Disse assim, ó, você... Cala a boca aí, cara. Quando você tem um gatinho ou um animal lhe ameaçando e você tem um leão na jaula, o que é que você faz? Você tem um leão na jaula perto da sua casa, seu, e tem um animalzinho, uma cobra, um veado, sei lá o que for, que está ameaçando aí arrombar as coisas na sua casa. O que é que você faz? Solta o leão e deixa ele fazer o trabalho dele. É o que a gente faz com a Bíblia. Uma zona. Abre a Bíblia e deixa ela mudar o cara. Enfim, a gente chega ao fim de mais esse tempo aqui. Vamos, para terminar, uma frase. Eu sei que cada um tem uma frase bonita para ser dita aí. Fábio, uma frase dessa semana aí, ou pensamento que você tenha aprendido. Final aí pra gente. Ok. Você não tem aquelas frases que você manda lá por culto, por e-mail? Qual delas? Não, uma que você acha importante. Vá? Sem preconceito, meu irmão. Hã? Sou preocupação. Qual? Eu tenho uma, né, já que esse mês aí eu vejo que tá todo mundo dizendo que é mês da família, né? Talvez se a gente fizesse todos os meses da família, tudo daria melhor. Muito boa a frase, você, Marcos. Não, mas... não! É uma frase Lutero que eu vi essa semana. Não tem ninguém hoje que fale alguma coisa que preste, não. Não sei, a gente só, cara, fala de gente lá atrás, né? Eu tenho um livro muito gente antiga. Deus é o seu patrão. Não, peraí, vai, eu tenho um livro muito gente antiga que tem me feito bem pra hoje. Não saia do barco. Faltou pó na casa do barco. Que foi ele pegando a ideia de que a Bíblia, ela tanto abençoa os povos como ela é aquela mãe da heresia, né? Aí ele diz que a família representa o progresso de todos os povos e a desgraça de todos os povos. Nossa. Eu vou junto com você, vou falar uma frase que eu ouvi aqui e que você, o pessoal que está ouvindo não viu o movimento da minha cabeça onde é aqui, né? Mas deixa eu falar. Que é o seguinte, eu que vi, não sobre sei. Família também. Sobre família. Sim. Imagina, você fala uma coisa perfeita, mas a igreja deve funcionar como a família e a família funcionar como a igreja. Marcos. É uma frase de Ariovaldo que eu vi. Alguém recente. Ariovaldo. Alguém vivo. Filósofo, né? Tá vivo. Ele diz assim: a Bíblia, ela não diz o que é felicidade, mas ela nos mostra pessoas. Pessoas felizes. Pausa para. Você quer ser? Pi, pi, ti, ti. Ela não diz. Ele dando aquela engolida assim. Ela não diz o que é felicidade, mas ela nos mostra pessoas felizes. Gostei muito dessa frase. Fábio. Aquela de sempre. Edir Macedo. Alguém bem antigo. Não sei por qual o caminho. Deus, não sei por qual o caminho Deus me guia, mas conheço bem o meu guia. Lutero. Não sei por quais caminhos Deus me guia. Mas conheço bem o meu guia. Mas conheço bem o meu guia. Desculpa aí. Até mais, tchau pessoal, até a próxima aí. E não quiseram acreditar. Parece música de México, assim, né? Tom e Bandeira. Tá gravando ainda aí, dá? Última corte pra gente fechar, sabe? Para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Aí Catedral cantava isso muito bem, hein? Catedral. Eu nunca ouvi isso. Eu não gosto quando canta isso bem rápido, não. Eu gosto assim. Lentinho, né? Porque ele era sempre ali, São Paulo, muito. Oh, Jesus. Thank you.